A paz do Senhor, irmãos, irmãs, vamos continuar as nossas devocionais? Você nem imagina a grande alegria que eu tenho de compartilhar com vocês um capítulo da Bíblia por dia. E essa alegria é porque acredito que a Bíblia é a principal maneira de nós termos o conhecimento de Deus, é a principal fonte do nosso conhecimento de Deus ou conhecimento religioso, de religar com Deus. Então é uma alegria muito grande mesmo. E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 29 de Números. Na verdade, o livro se chama No Deserto. E passou a receber esse nome Números na tradução do hebraico para o grego. Importante sempre lembrar. Esse é um capítulo que dá sequência àquilo que compartilhamos no 28, quando falamos sobre as ofertas diárias e as celebrações, os sacrifícios, a celebração e oferta do sábado, da lua nova, festa da Páscoa, festa das semanas. Agora o texto vai trabalhar com a festa do ano novo, as ofertas do Yom Kippur, o dia do perdão, e as ofertas das tendas, no capítulo 29. Que Deus nos abençoe a todos e que essa palavra, de fato, leve cada um de nós a uma experiência mais sólida com Deus, um conhecimento maior do Senhor, porque é a Bíblia o principal meio, a principal fonte do nosso conhecimento de Deus. Tá bem? Então eu vou fazer a leitura da palavra devocional enviada pelo irmão Everson. Em seguida, já farei a leitura do texto, que é autoexplicativo e diz respeito à mesma direção que tivemos no capítulo 28. E você que acompanha e você que não acompanha, pode consultar no blog. Você que não ouviu, pode consultar no blog e você verá então a mesma sequência, tá bem? A mesma ideia também de entregar o melhor para Deus e de fazer para Deus da maneira que ele deseja, com o coração quebrantado e obedecê-lo na celebração, principalmente não fazer nada relaxadamente. Reforço também, isso é muito importante, que todo cerimonial, toda lei cerimonial, ela vai até a vinda de Jesus. A partir de Jesus, então, nós já não fazemos esse tipo de oferta, de sacrifício. O que nos cabe agora é entregar o nosso coração e não fazer nada relaxadamente, fazer tudo aquilo que Deus nos mandar. Só que essas cerimônias são as cerimônias do povo de Israel no deserto e que acompanharão o povo de Israel ao longo da sua história. A partir de Jesus Cristo, há uma nova dispensação, uma nova dinâmica, porque ele já cumpriu toda a oferta cerimonial. Ele já realizou. A partir de agora, nós louvamos e bendizemos o nome dele, e bendizendo o nome dele, nós estamos cumprindo a lei, assim como também cumprindo a profecia. Façamos então a leitura e o texto você vai entender com mais clareza. Diz assim a devocional que o irmão nos mandou. Salmo de número 34. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Cuidado com os seus olhos, irmãos e irmãs. Eles são a lâmpada do corpo, do seu corpo. Se eles forem bons, todo o seu corpo será iluminado, mas se forem maus, você viverá em densas trevas. Cuidado com com o desejo dos olhos. Eles podem ser um laço para os seus pés. O irmão Everson nos abençoa e nós abençoamos a ele, sua casa e a todos os irmãos e irmãs. Passamos a leitura então do livro No Deserto, chamado de Números, a partir da versão da Septuaginta, a partir do versículo 1. E encerrarei com uma brevíssima palavra, porque o texto é sequencial ao que já vimos, é autoexplicativo e só vale destacar três, quatro aspectos muito pontuais. Esse texto também tem referência em Levítico. Você encontra referência em Levítico no capítulo 23, 23 a 25. Yahvé deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel: no primeiro dia do sétimo mês, convocareis uma assembleia santa, não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, será para vós o dia das aclamações, dia do toque do chofar, em que soareis vossas trombetas em todo arraial. Oferecereis em holocausto, que será completamente queimado, exalando aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro, sete cordeiros, lembrem, sete, símbolo da perfeição, sete cordeiros de um ano, perfeitos, sem defeito. Sua oblação de flor de farinha amassada com o melhor azeite de oliva será de 3 quilos para o novilho e de 2 quilos para o carneiro. Então, a melhor flor de farinha, o melhor azeite, o que tivermos de melhor das nossas vidas para Deus. Dons, talentos, ministérios, recursos de toda a ordem. Um bode expiatório em sacrifício pelas ofensas e pecados, a fim de que se realize o rito de expiação por todo o povo, como disse agora, já foi realizado por Jesus. Isso além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a oferenda de cereais, e além do holocausto perpétuo queimado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais e suas correspondentes libações, ofertas derramadas de vinho, de acordo com o estatuto, em perfume muito agradável, como oferenda queimada a Yahvé, o Deus que se agrada dos aromas, dos perfumes agradáveis. Esse é o nosso Deus. As ofertas do dia do perdão, Yom Kippur, a partir do versículo 7. No décimo dia do último mês, tereis uma assembleia santa. Jejuareis e não realizareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Yahvé, que produza um aroma agradável ao Senhor. Um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano, que escolhereis dentre aqueles que não apresentam nenhum defeito. De novo, irmãos, oferta sem nenhum defeito. Não é qualquer oferta. Oferta para o Senhor primeiro, a oferta perfeita que Jesus realizou, e quanto a nós, a melhor oferta que tivermos para oferecer a Ele. Sua oblação preparada com a melhor farinha de trigo, misturado ao fino azeite de oliva, será de 3 quilos para o touro novo, de 2 quilos para o carneiro, e de 1 quilo para cada um dos sete cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelos erros e pecados. Já foi feito por Jesus, na cruz do Calvário. Isso além do bode expiatório, que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício, que é queimado diariamente como holocausto, junto com as suas oblações, as ofertas de cereais e suas libações, as ofertas de vinho derramado correspondentes. Então veja, Jesus está aqui como vinho derramado, na medida que o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, como bode expiatório que expia o pecado, como a melhor oblação, a melhor oferta, oferta perfeita, o melhor cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sete cordeiros significa a perfeição do cordeiro. Então Jesus cumpre tudo, e porque ele cumpre tudo que está aqui, nós então não precisamos fazer mais esse sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Tá bem? Agora, as ofertas da festa das tendas, versículo 12. No 15º dia do sétimo mês, tereis uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, e durante 7 dias celebrareis a festa a Yahvé. Olha a importância também de separar um tempo para o Senhor sem trabalho. É um tempo dedicado ao Senhor. Oferecereis um holocausto, oferenda queimada em aroma agradável ao Senhor, 13 novilhos, 14 cordeiros de 1 ano, impecáveis e sem defeito. Suas oblações em flor de farinha de trigo amassada com o melhor azeite. Melhor azeite, azeite que é símbolo do Espírito Santo, não pode ser qualquer oferta, é o melhor azeite. O Espírito Santo é perfeito e nós temos que ofertar uma vida cheia do Espírito Santo e cada vez mais aperfeiçoada em Cristo. Melhor azeite de oliva, serão de 3 quilos para cada um dos 13 touros novos, de 2 quilos para cada um dos 2 carneiros, de 1 quilo para cada um dos 14 cordeiros. Lembre do 14, 7 mais 7. Perfeição, duas vezes, né? Então, lembre-se disso. Jesus é o plenamente Deus que se fez plenamente homem. O texto é todo cristológico. Acrescentar-se-á, e messiânico, né? Apontava lá para o Messias. Acrescentar-se-á um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo, isso além do sacrifício completamente queimado, consagrado todos os dias, nossa consagração todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais, libação, oferta do vinho derramado que o acompanha. No segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com todas as suas prescrições, ou todas as prescrições, em algumas versões, segundo o número dos touros novos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para tirar o pecado do povo, já falamos, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. O holocausto perpétuo já foi feito por Jesus também. No terceiro dia, dia da ressurreição, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, realizadas em conformidade com o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. Um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo. Como que pode ser perpétuo? Só através do Messias, no seu sacrifício na cruz do Calvário, da sua oblação e da sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano sem mácula, perfeitos. 4, 40, 400. Quarto dia aponta para quê? Um dia após a ressurreição, a aparição do Senhor, mas também representa 4, 40, 400, representa um tempo de deserto, um tempo de provação. E nesse tempo de deserto e de provação, Jesus aparece. Ele aparece para nos abençoar, nos dar vitória, mas temos que ofertar aquilo que de melhor tivermos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano sem mácula, perfeitos. Além da ideia de perfeição, aqui, irmãos, há toda uma somatória que corresponde a conteúdos, números que correspondem a determinado conteúdo. Quinto, o número 5, o número 9, tá bem? Tudo isso, número 14, tudo isso tem uma representação conceitual. Aí vale a pena depois, não nessa devocional, mas você continuar estudando, se aprofundando em cada significado. As oblações e libações correspondentes, versículo 27, feitas em conformidade com as determinações segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No sexto dia, lembrem lá da criação que aconteceu no sexto dia. Mas para não ficar sem um correspondente, 4 mais 1, tá bem? A unidade plena, e nessa unidade plena há uma contemplação de período. De períodos na nossa vida onde nós passamos por provações, número 5. Também o ataque de Davi a Golias tem toda uma representação, o número 5, só para não ficar com pelo menos uma menção para você. O 9, 3 vezes 3. 3 é o número da virada na história, é o número da. O decreto de morte que estava sobre Israel transforma-se em libertação e vida. Isso está no livro de Esther. Então, o número 9 tem essa representação de 3 vezes 3. 3 vezes 3 viradas. A ressurreição contempla isso, a virada completa da história. Então, aí você vai dando continuidade a essa. A esse aprendizado, né? Versículo 29. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeito, oferta perfeita do Messias, Filho de Deus. E a nossa tem que ser o mais próximo da perfeição. A oblação e as libações correspondentes feitas em conformidade com estatutos. Segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício. É um pouco repetitivo, mas é aquilo que Deus estabeleceu para o povo de Israel, né? Um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. Aqui você vê, até o versículo 31, toda a obra de Jesus. Sobretudo toda a obra de Jesus na cruz do Calvário. No sétimo dia, olha, o dia perfeito, já contemplando o descanso, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos, de um ano, sem mácula, perfeitos. As oblações e libações correspondentes realizadas de acordo com as prescrições segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No oitavo dia é o dia da circuncisão, é o dia da aliança, né, que é feita pelo povo de Israel, de uma criança, aliançando essa criança com Deus, né? O oitavo dia, proclamareis vossa Assembleia Santa. Nesse dia não fareis qualquer obra servil, tempo separado para Deus. Oferecereis sacrifício de um holocausto, que será completamente queimado, que produz um aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro, sete carneirinhos de um ano, sem defeito, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas conforme o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. Portanto, isso é o que oferecereis a Yahvé nas vossas solenidades, além das vossas oferendas, por causa dos votos que fizestes, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações e dos vossos sacrifícios de paz e comunhão. Assim Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que Yahvé lhe havia ordenado. Irmãos, há um texto messiânico aqui, cristológico, estupendo. E vale a pena você estudar comentários do Pentateuco, mas tem vários tipos de comentários do Pentateuco. Alguns são relatos históricos, outros falando, né, históricos também, da origem do povo de Israel, seu desenvolvimento. Há outros que são aqueles que nos interessam nesse particular, que falam sobre a teologia presente no Pentateuco, na Torá. Esses você deve consultar para entender detalhadamente cada item. Mas isso é uma tarefa maior, tá bom? Não faremos nessa devocional, mas recomendo a você uma leitura sistemática, cuidadosa, do Pentateuco no seu aspecto cristológico, cristocêntrico. Uma teologia sistemática que contemple isso, porque cada livro de teologia sistemática contempla um aspecto, né? Ou vários aspectos, mas tem que contemplar essa questão da Torá, nesse caso, para você poder entender. Bom, irmãos e irmãs, para encerrar essa breve devocional, o número 7, eu vou repetir, o número 7. E seus múltiplos, 7, 14, 21, 28, indicam a perfeição das celebrações. No sétimo mês, Tisri, um tempo para se alegrar de verdade e descansar no Senhor. Olha, alegria verdadeira, descanso no Senhor, depois de muita luta e trabalho. Os cristãos, os crentes em Cristo, se regozijam em Jesus e entram no descanso proporcionado pelo Espírito do Senhor, mediante a fé. Confira Mateus 11, 28 a 30, Hebreus 4, 3 a 10. Eu acho que a pastora já ministrou Hebreus 4, se não vai ministrar. É uma época de consagração especial. Esse cerimonial todo é para um momento de consagração especial. A grande ênfase que se dá às ofertas ilustra vividamente as próprias vidas em consagração a Deus. Esse é o conteúdo. Vidas em consagração a Deus. A primeira parte do conteúdo e mais importante é a obra de Jesus. Toda vida e obra. E o segundo aspecto, a resposta a essa vida e obra de Jesus, em uma aliança com ele e uma consagração a ele, de modo pleno, constante e feliz. É um período particularmente reservado à expiação do pecado e maus sentimentos. No meio das festividades, há lembrança do pecado, mas há também, e principalmente, a eliminação da culpa e dos prejuízos causados pelo mesmo. Talvez uma das coisas que mais os cristãos precisam se apropriar nos dias de hoje é o conceito, são todos os conceitos ligados à justificação pela fé. Fomos justificados pela fé. Houve uma eliminação da culpa e dos prejuízos causados pelo pecado. Quando Jesus morreu na cruz e consumou a sua obra, se você aceita Jesus, o seu pecado já foi coberto. Houve uma eliminação da culpa e todo o prejuízo que isso causaria. E você o aceita e nasce de novo, começa de novo, é regenerado, passa a ser de novo uma nova criação. Então, justificação pela fé. Um tema muito caro, muito importante na reforma protestante, mas que nós precisamos nos apropriar mais, porque há milhares de cristãos espalhados no mundo que são cristãos, mas andam carregando um caminhão de sentimento de culpa. E o sentimento de que tudo que está acontecendo com eles é consequência do pecado. É claro que o pecado traz algumas consequências, mas entenda, há uma eliminação da culpa e há uma eliminação drástica de prejuízos causados pelo pecado. Então nós precisamos nos apropriar disso. Os momentos mais brilhantes e nobres da nossa vida religiosa se fundamentam no perdão. Irmão, você foi perdoado. Irmã, você foi perdoada. E se ele nos perdoou, nós devemos perdoar os outros também. Essa é a ideia fundamental do perdão. Então, apropriemo-nos desse princípio bíblico, que é o perdão dos nossos pecados, concedido pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. E por isso também devemos liberar perdão a todos quantos nos ofenderam e machucaram. Pare de carregar a culpa pelo pecado cometido e pare de carregar a amargura para com os outros. Libere o perdão. Tem gente que carrega ressentimento por meses, semanas, meses, anos. Às vezes a outra pessoa já até morreu e o cidadão continua com raiva dela, dessa pessoa. Libere do seu coração, tire do seu coração, para facilitar. Tire do seu coração aquilo que Jesus já tirou lá na cruz do Calvário. Jogue fora isso, porque ou você vai carregar um caminhão de culpas e pecados, ou você vai ficar carregado com um caminhão de ressentimento, de amargura, de falta de perdão para com as pessoas. Então, que Deus te abençoe e você possa aprender com essa festa do Ano Novo, com o Dia do Perdão, celebrado até hoje pela comunidade israelita, e a oferta das tendas. Aprender muito sobre o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, e aprender também sobre qual é o chamado de Deus para a nossa vida, para que nós sejamos como Ele e possamos celebrar essas festas, oferecendo o melhor das nossas vidas, o mais próximo do perfeito que tivermos em nome de Jesus. Eu fiz a citação de uma nota aqui da BKJA, tá bem? Então, dou crédito aqui a essa nota, fiz uma menção. Muito bem, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos conduza a uma vida onde você não se sente mais com o peso do pecado. O pecado já foi levado, já foi lavado na cruz do Calvário, você se desfaz desse peso de culpa e também você faz isso com o próximo, libera o próximo da culpa, do pecado e o perdoa. Isso vai gerar uma vida saudável para todos os irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe. Antes da bênção, lembro rapidamente, está para entrar a qualquer momento no YouTube mais uma ministração. Essa é uma ministração poderosa, mais uma, mas que vai fazer um histórico interessantíssimo sobre o Deus eterno, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, sobre o seu poder, sobre falsas divindades criadas pelo ser humano e de como você pode se apropriar da salvação. É um texto para a igreja reforçar esse conteúdo mesmo, de vez. Tem muitas informações, há muito aprendizado, muitas informações, muito aprendizado. E também é uma mensagem evangelística. Quero lhe fazer um pedido. Envie para um amigo seu, de todos os seus grupos de relacionamento. Um parente, pode ser. Pense alguém da sua família que você deseja que tenha uma aliança com Jesus, encontre a Deus, envie essa postagem para ele, para ela. Depois do parente, claro, todo o seu grupo de amigos, né? Pode ser no local de estudo, pode ser no local de trabalho, pode ser no local de lazer. Não deixe de enviar. É uma oportunidade, às vezes, que você deseja falar, esclarecer, fazer um convite à salvação, e isso pode ser feito através dessa mensagem. E ao invés de você falar, às vezes você tem uma certa timidez por causa da proximidade, não sabe exatamente como fazer. Então, ore por essa vida, convide essa pessoa a conhecer Jesus e envie essa mensagem, tá bem? Isso deve subir para o YouTube em 1, 2 dias, tá bom? No máximo. Então, assim que chegar, nós mandamos para você. O canal é Metanoia, Pastores Sérgio Gama, Margarete Gama. Então, envie para as pessoas, é uma oportunidade rica. Também há outras ministrações, você pode ver. Estamos começando esse trabalho agora no mês de maio. E você pode, eu convido você a dar um like, né? Desafio você a dar um like, a fazer sua inscrição no canal, importante. Porque você é avisado, já recebe a postagem, faz a sua inscrição, isso fortalece o canal na plataforma do YouTube. Se você tiver redes sociais, hoje é difícil, até as crianças já têm, né, acesso. Então, mande para o seu grupo de amigos. Você tem um grupo de WhatsApp? Manda para ele, mande para ele. Tem um grupo no blog, de blog? Né? No blog, perdão, mande para esse grupo. Tem um grupo no YouTube mesmo, mande para ele. Então, vai ser uma oportunidade de você fortalecer o anúncio, na verdade, ampliar o anúncio da palavra de Deus. E em segundo lugar, tem que estar em ordem isso. Em segundo lugar, fortalecer também o canal na plataforma. Se você puder, divulgue para as pessoas com quem você tem contato e nós vamos ficar muito felizes se você fizer um comentário, porque isso nós podemos responder, é uma maneira de nós termos comunhão, também fortalece o canal na plataforma. Para quem ainda não acessou o blog, o endereço dele é blog logos 7. Não escreva, só põe o numeral blog logos 7.blogspot.com. Faça pequenos grupos com autorização do seu pastor, sua pastora. E pequenos grupos estudando um livro inteiro da Bíblia. A única coisa que nós estamos fazendo aqui, você vê, é a leitura de um texto bíblico. Depois vocês se aprofundam no pequeno grupo. Com alguns comentários, vocês se aprofundam mais. E podem ficar um bom tempo estudando, né? No pequeno grupo, crescendo. E quem quiser participar do grupo de WhatsApp, é esse número que você está recebendo. Com o nome Santidade Bíblica. Tá bom? Era esse o recado que eu tinha para dar. Em breve, na semana que vem, nós vamos relatar para você como foi o mês de maio, já entrando no mês de junho. Tá bom? Para todos aqueles que oram, que divulgam, e então nós vamos mandar esse relatório. Que Deus abençoe a todos, fiquem na bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, para sempre, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.